André Cedeiros. Repetiu Aranha. De Ibi Coara. Aranha dos teclados. É pra balançar. Aqui não para não, hein? Se for! Mais safada, não sei o que fazer com essa danada. E quando ela chega ao meu quintal, primeiro que ela faz é sentar no meu varal. Eita, que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada. E quando ela chega ao meu quintal, primeiro que ela faz é sentar no meu varal. Que coisa linda, ela é bonita. Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez. Que coisa linda, ela é bonita. Quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa. Ah, ah, ah. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Ah, ah. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Ah, ah. Simbora, simbora. No meu pé, a perereca da vizinha tá sentada no meu pé, danadinha. A perereca da vizinha tá nadando no meu rio. A perereca da vizinha tá nadando no meu rio. Vou pescar ela. No meu colo, oh, oh. A perereca da vizinha tá sentado no meu colo, oh, oh. Vem no colo do aranha. Eu disse A perereca da vizinha tá perto do sul. A perereca da vizinha tá perto do sul. A perereca da vizinha tá perto do sul. DM Produções Artística Santa Efigênia para todo o Brasil. É só falar com Damião, o maestro. Eita, que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada. E quando ela chega ao meu quintal, primeiro que ela faz é sentar no meu varal. Eita, que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada. E quando ela chega ao meu quintal, primeiro que ela faz é sentar no meu varal. Que coisa linda, ela é bonita. Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez. Que coisa linda, ela é bonita. Quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa. Ah, ah, ah. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Ah, ah. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Ah, ah. Simbora, simbora. A perereca da vizinha tá sentada no meu pé. A perereca da vizinha tá sentada no meu pé. Danadinha. A perereca da vizinha tá nadando no meu rio. A perereca da vizinha tá nadando no meu rio. Vou pescar ela. Agora. Oh, oh, oh. A perereca da vizinha tá sentada no meu colo. Oh, oh. A perereca da vizinha tá sentada no meu colo. Oh, oh. Vem no colo do aranha. Eu disse A perereca da vizinha tá perto do sul. A perereca da vizinha tá perto do sul. A perereca da vizinha tá perto do sul. artística. Santa Efigênia para todo o Brasil. É só falar com o Damião, o maestro.